Obrigado, meu parceiro Silvinho. Obrigado, André. Obrigado, meu parceiro DJ Vitor Rock Doido. E a gente chega hoje aqui no Mormá pra fazer a festa pra família. E o Pretinho do Carnaval chega pra comandar. Ele chegou. Ele chegou. DJ Dalton. O Pretinho. O Pretinho. Ah, aqui. Aqui. Dando um show de apresentação. E a gente começa desse jeito, bora! Pra gente começar aqui no Almaço desse jeito! Só você, bebê! O que você quer? Quero é reacender a chama de uma paixão. Quem sabe canta, vai! Canta no mormaço. Morre, volta mais forte, salvando corações que sofrem. Solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. E bate na palma da mão, na palma da mão. Quem é do Paissandu aí dá um grito. E a torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. A torcida do Papão, canta comigo. Uma lista branca, outra lista azul. Vai! É bicolor, é bicolor. Vai, é bicolor, é bicolor. E a torcida do Clube do Remo. E a torcida do Leão. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. A torcida do Leão. E canta comigo, assim, assim. Remo. Vai, Remo. Quem é que tá solteiro? Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, hey! Tchá, tchá, ho! Tchá, tchá, hey! Tchá, tchá, ho! Toca, Pretinho! Toca assim! Um, dois, três, vai! Hey! Toca, toca, toca, toca, toca um carnaval! E toca, e toca! Um, dois, três, e agora! E vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai meu filho, vai, vai! Chegou no Mormaço! dançando o carnaval, bebê. Oh, oi. Subiu com vagabundo. detonando muito som pra família, meu Deus! E banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Bora que eu tô derretendo, coach! Vai! O Diego da GP por aqui, o Charlie dos Fanáticos também tá com a gente, obrigado pelo carinho, tamo junto, hein? Vamos ser meloríssima! E a família Bola de Prata aqui com a gente, obrigado! Oi! No Super Dinâmico vou te namorar. Vai, Fretinho. Pra gente machucar aqui no Mormar. E a gente vai detonando muito som. Quem sabe canta. Não foi? Por causa de você, posso chorar. Vai! Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Tava pensando que ainda sofro. Você, se alguém bebê, se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, nem me lembro de você. Segue a sua estrada. E eu. Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Deve ser outra pessoa, ou um caso parecido. Deve ser alguém querendo só brincar contigo. Vai, meu pretinho! Mas se fosse diferente, se ela fosse eu, você também assumiria que não me esqueceu. Canta, minha filha! Portugal hoje curtiu o nosso carnaval, comemorando o seu 18 anos hoje aqui, hein? Parabéns, Clarinha! Um abraço do Pretinho, meu amor! É lembrado, tá na área, não pode faltar! Não sei o que fazer. E o nosso amor, minha filha? O nosso amor tá tão difícil. hoje aqui pra fazer a festa pra família. Pretinho, tô com carabau. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, carabau. Faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Pode me ninar, carabau. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. E conta sua vida sem guardar. E tudo pode acontecer. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo ao luz do sol ou em noite de lua. Atraio com meus olhos, sou sua. É carabau! Você é minha presa, meu prato preferido. Carabau. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Eita, Martinha, hoje é teu dia, minha filha. Vem, bora que o Black já tá na tua bolsa. Sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Comando do Hilário Figueiredo. Eu ontem fui rever o meu amor. Carabau. O tempo passou e ela mais linda ficou. Papê, só o que ele gosta. Tão doce, tão bela pra ser meu amor. Deixa eu dar sua amiga Larissa por aqui com a gente. Fui, também tá curtindo nosso carabau. Obrigado, Larissa. Beijo no pretinho! Eu ontem fui rever o meu amor. Aí o tempo passou, minha filha! O tempo passou. E ela ficou gostosa sem terra. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Pra ser. Vamos ser melhoríssima! E a família Bola de Prata! Não sei porquê. Que eu tô liso. E aí? Ela casou. É, DJ Dalton, o pretinho do carabau. Carro, casa e dinheiro. É, Martinha. E ela quer bem. E aí? Não casou comigo, porque eu nada tenho. Dia do Braga. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Segundo. Segundo dia sem você, saí com alguém. Tudo certo sem você. Ninguém pra controlar a hora que... Bora, delegado, vem te embora, meu filho. Veja que o pretinho tá firme. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. É, DJ Dalton, você. Olha a macaxeira. Sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Uai! Minha vida, eu quero viver. Não preciso nunca mais. Mas depois de uma semana na casa, ele bateu saudade do Shark. Mas depois de uma semana, na casa do AM, quase morro de saudade. Deixa abraçar do meu trio fantástico aqui com a gente. Agora é o quarteto. Meu parceiro Emerson, Alan, Lívia e a Ingrid tá aqui com a gente. Obrigado, hein? Tá aqui no carabau. Um abraço do pretinho. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tch Maria Chiclete, patrocinador oficial do Carnaval. Tá aqui com a gente, obrigado pelo carinho, hein? Tá todo mundo aqui, papi! Eu. Oi! Sou filho do remoto. O Joel, sou prefeito aí de. Da Nova João aqui com a gente. E essa primeira dama, Luz. Tá curtindo o Carnaval, obrigado, hein? Tá só de boa! Quero sair. Carnaval. Pra conhecer. Vai! Ser gente, quero ser grande. Ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Deixa meu parceiro fabuloso, tá por aqui com a gente. A minha vez. Meu parceiro Ron Divulgações também tá aqui hoje curtindo, obrigado, hein? Esse... Um abraço, meu filho! Seu... Tá só de boa! Eu... Segunda-feira eu te encontro no palácio. Nos Estados Unidos e volto. Vai! Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Meu parceiro Q7 lá do Flamenguinho. Pega Jorge Alves, tá por aqui com a gente. Felipe Correia, Amanda Silva. Meu parceiro Landisson também por aqui com a gente. Landisson Michel e a Jéssica Alves tá aqui com a gente. Eu. Oi! Vou aprender a falar inglês. Tu já sabe! Nós já sabemos o português. Quero ser importante. Importante. Tô com o Carnaval. Eu. Oi! Sou filho do Mortadela. E da dona Amacinha. Da boca do Amazonas. Se você me quiser, quando você me quiser, quando resolver me amar, se eu vou já não sei. Será que eu já nossa minha amiga Dani Belém por aqui com a gente? E a sua comitiva hoje curtindo o Carnaval. Obrigado, Dani. Será que eu vou? Carnaval. Jalafi Marins está aqui com a gente. CJ Gomes. Você me deixou no Carnaval. Com aquele olhar. E de quem não quer, de quem não vi. Corroi! O meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Bora, Selmo! Quero ser seu rei. 0-0 na Cruzu, vem de bora. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Conte da pororoca, meu Deus. Já encostou, garoto. Já encostou. Há momentos do tempo em que paro e penso que não há mais tempo a escrever. Beijo pro Guilherme. A ele. E aí? Todo jogo a vida para resolver. Bora aproveitar os momentos, hein? Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos. Deixa a passada bem apimentinha. Um abraço do Prestinho aqui do Carnaval, hein? Um abraço! Dá tudo concreto, o que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Errei com relação ao nosso amor. E você foi brincando com ela. Com seu sentimento. Sei, bebê! Eu sei que te magoei. tu tá aqui no Carabao. Quem tá lá? Amor, com seu sentimento brinca. Cala a boca, Caguinho. Você me castigou. Me acompanhar. seu peito os nossos momentos de felicidade. É. O amor é Carabao. Forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Essa mulher eu vou te contar. Essa mulher é uma coisa séria. Amor é traição e deu Carabao. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer. Veneno, o teu sorriso. Eu até fiquei confuso. Bora, Juan, bora, meu filho! Pra cima! Com a história que contar. Daqui a pouco tem o nosso Carabao lá em Maracanã. E foi tudo. Ciro de Maracanã e você é nosso convidado. Uma segunda-feira é Palácio dos Bares. Ver. Terça-feira, açaí biruta. Atenção, bombeiro, chega aqui rapidola. Aqui na frente do Carabao. Vem! O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer. Bora, Gelma. Adeus. Fronteira, bora. Já me perdeu. Se assistente, eu vou te contar. Minha paz. Tu vai, Jorge? Vixe. Isso devias crer. Tá passando o Charge dos Fanáticos! E o Diego da GB aqui com a gente! Diretamente de Coraci, papá! Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Sonho até você bem perto, mas eu não quero te achar. Ouvir a voz do coração, tu foste quem direi o caminho. Te dedica, vai! Quando existiu, se um dia foi só lance. Esse o garoto se dedica. Admitir. Bora, moleque! Que pra você eu me entreguei. Lá na costura! Até o sol brilha pra tua pele de beijar. Onde estás e tens o amor que incendeia. E a arte de amar e que não pode mais ser de outro alguém. Cai na água, capivara! Já te esperei. Lá vem bar! A primeira vez pra te amar. Não vou resistir sem teu amor. E me abraça bem forte. Estou em pé esperando sofrimento. Sem te amar eu não vivo. Espero mesmo é o seu beijo, amor. Se chora é que eu sinto a sua falta. Volta, por favor. Quando a saudade aperta, saudade não traz ninguém de volta, meu filho, eu te falei. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Vai, meu pretinho! O amor que eu sinto não pode esperar. Carabao. Eu preciso estar com você todo instante. Fala pra ela, meu filho. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Próximo domingo, Mortadela, São Miguel do Guamá. Prepara o Uno, papai. Solidão no meu peito vem me atormentar. Vai! Eu preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Vem ficar na minha vida. Vem te ver. O pastor Henrique da Bia Gisele Oficial. Vida. Sempre aqui no Carnaval, obrigado, hein? Porque o meu mundo é todo seu. Eu amo você. Furioso Carabal. Vai, Pretinho. Meu parceiro Neguinho da Copa Show aqui com a gente. E o Biro Biro tá aqui com a gente, só de boa. Just live in my dream. Oi. Oh, baby, you live in my heart. And I know you never care just about me. But all the same... Tô passando baixinho, rei dos corpos, bola pra cima, baixinho! Anyway, ainda tem chapéu aí e as canecas do Carabal. Vai! Já vê, você não quer. Je t'aime, I love you, baby. Que lele, pide lá. Pretinho. Meus caminhos e o meu sol serão os seus. Diga-me, já tem I love you, se você me ama de... Ah, vou te amar sem te ferir. Céu e mar vão colorir nossos sonhos de ilusão. Meus papai, vai! Venha, meu amor, não me deixe assim. Uhoi. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó. Tenha dó. Venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui. Dalton. Pra me abraçar, me beijar. Carabal. Feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Do magrão, rapaz! Você é como o sonho. Soltar o homem. Tudo vê. Você pode ver, não pode ter. Não ter. Um dia se passa, mais apaixonado estou. Era a lua, até uma boa. Traga ela, por favor. Hoje sai essa pizza, hein, magrão? Saia rara, meu pedaço do céu. É possível. Ficar com você é como sonhar a cor. Vai me enganar. E não ter. Aqui na boca eu coloco, minha filha. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceite esse seu jeito de querer amar. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. Não deixe do detalhe. Deixamos de fazer coisas pequenas. Oi? Como manda flores ou poemas. Coisas que alegram o

passar dos anos, ele descobriu que você não é mais uma menina. Oi! Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. Está por aqui com a gente. Obrigado, Cris, pelo carinho, hein? Tamo junto. Um abraço pra você, minha filha. Oi. O som que faz você lembrar. Alô, filé. Hoje é pela conta do Mortadela. Cartão é black, pai. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Vai tocar. Uai! Toca o Carabao, toca, toca, toca, vai! Banda Amazonas. Preciso te ter, perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você, ai. Não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi, vai meu pretinho. Uai! Te falei que ela descobriu. Descobriu até onde ela mora, meu Deus do céu. Uai! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual quando eu te conheci. Te falei! Ela faz e vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. E dança, dança, vai! Eu tinha que adorava jerecar. E ela, e ela, e ela. Era 1 hora, 2 horas, 4 horas, 7 horas. Ela só. Acho ela mata o tchutchucão. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina. Fábio, toca! Banda Paixão Calypso. O nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Vai começar! Eu sei que você vai curtir. Sabe que eu quero? Aquele charque com açaí. Oi! Ela tem um sabor diferente. E o pretinho? Que vai contagiando a gente. Bregão! Brega como esse eu nunca vi. Por aqui eu quero aquele charque por açaí. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Aí você me deixou. Você me deixou pra trás. Você não foi capaz de pensar em nós dois. Vai! Agora você vai ver, você vai se arrepender. E vai ser tarde demais. Aí tu vai te arrepender. Quando você me deixou. E o trio tá na área, papai. Isso não é assim. Agora é o quarteto. Ué! Você nem sequer pensou. Carabao. Você nem sequer. Pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Vai, meu pretinho, toca, toca, vai. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando assim. Oi! Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. No Carabao, ele sonha com brega. Você vai no banheiro, ele só canta brega. No seu Alckmin, só ouve fita de pega. Na loja de disco, ele só... Quando ela chega! Vai em funeral, ele só... Numa festa, ele fica daquele jeito! Quando chega numa festa, ele chama atenção. É, GPI! Ninguém nega que ele é o... Vai pra cima! Do brega. Ele dispensa o exército! Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Uhum. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Botando a galera pra dançar. Rubens Mota, o anormal do brega. Na segunda-feira dança com o Rubi. Na terça dá um show com nova dimensão. Na quarta ele dança com o trovão azul. Na quinta vai atrás do novo cruzeirão. Na sexta tem Impala e Itamaraty. No sábado Vanguard e o rubro negro. Domingo ele dança aqui no mormaço. Mas ele não se entrega, é um anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o pretinho do brega. Oi! Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. E ele só dança brega. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Se tiver bebendo, chama o Uber.